Quinta aula. A energia precisa encontrar um objetivo. Se você deixa para Deus encaminhar, não anda, não vai caminhar do jeito que você planeja e sim de acordo com as leis de Deus. Tudo o que lhe acontece, antes você tem uma visão. Exemplo, visão negativa aconteceu o que eu mais temia. Deus não é bom nem mau. O seu poder de visão é muito grande. Outro exemplo, a gente copia a vida dos outros, não quero ser igual à minha mãe, você torna-se cópia da sua mãe. Visão pode ser tanto uma marca positiva quanto negativa, mas você pode alterar. Você tem uma visão de vida feliz, você consegue tudo o que você quer. Ou tem resistência. Se tem resistência, não funciona, não vai. E se eu não tiver nenhuma visão? A vida fica parada. Quem tem muito sucesso? Quem tem muita visão? O que dirige nossas vidas são nossas atitudes, que nem sempre são o que você pensa e sim o que você veste, o que você adotou, o que serve para você. A visão veste, e as forças espirituais vão para lá. Qual a sua visão para daqui a 10 anos? Outro exemplo de visão negativa, toda vez que você come você acha que engorda, então você engorda, sou feia, outra negativa, você se ferrou. Apegue-se na visão que vem do coração. Por exemplo, você quer um bom relacionamento, mas, você tem a visão? A vozinha lá dentro sempre contra, pondo empecilhos, atitudes de resistência. Sempre que tiver que tomar uma decisão, a técnica é sempre essa visualização. Se tiver um conflito no passado, esse sempre aparecerá. E você precisa olhar para essa resistência, jamais ignorá-la, escondê-la. Enfrente-a, porque Deus age de acordo, se estamos encrencados, as coisas encrencarão. Resistência é tudo aquilo que você tem em sua mente que não favorece os seus objetivos e pode ser tão forte que pode anular a possibilidade de realização. A resistência mais comum é o é difícil. Fala-se essas duas palavrinhas várias vezes por dia, isso vira um mantra, isso cola mais que chiclete. E para tirar? Vamos tirar, vamos trocar. Temos o mau hábito de achar que tudo o que é fácil não tem valor. Tem que ralar complexo de herói, luta, luta, luta, ai ai ai que luta meu Deus. O sofredor dá muito ibope em família, na sociedade. É o viciado em dificuldade. Deus escreve o caminho em cima de nossas atitudes. Se você vive falando é difícil, ele tem que respeitar. Ainda não é nada quando é só um pensamento, porém quando você veste, serve para você, é uma atitude. É preciso desvencilhar-se dessas atitudes mudando o pensamento em um lugar. Atitude se muda se veste do jeito que se quer. Há setores da vida em que as atitudes são boas então deslancham. Exemplo, a pessoa pode ser um ótimo companheiro de trabalho e em casa ser nulo. Nossa mania de dificuldade cria dificuldade onde não existe. Todo mundo é complicado, tudo é difícil. Todo mundo corre atrás de curso que não tem mais vaga, o que tem pouco e assim por diante. Você acredita no fácil? Tudo vem fácil para você. Para isto ocorrer, você precisa vestir o fácil. As forças espirituais vão, sem sombra de dúvida, para onde você vai e da maneira que você vai. Sorte é Deus a favor? Quando Deus está a favor? Quando você também está. Exemplo de postura errada, tudo não pode ser de uma hora para outra, não vá com muita sede ao pote. Você já deve ter ouvido essa besteira muitas vezes, porém ouvir é uma coisa, aceitar para você, vestir é outra coisa, entendeu? Ou, não pode ser rápido porque não pode. Depende de como você queira e ponto final. E não adianta culpar ninguém, pois o efeito dessas coisas não volta para o outro. Por exemplo, minha irmã falou tal coisa, eu ouvi, eu aceitei, eu decidi, pois tenho livre-arbítrio, não posso culpá-la. Cabe a mim escolher o que me serve. Se eu decidi errado pelo que ela falou, o responsável sou eu, não ela. Se o bebê enfia o dedo na tomada, ele toma choque. No entanto, você consegue a realização quando chega na condição que cada um tem, a realidade que você cria para você e onde você começa a encontrar a chave para a sua mudança. Nada cai de cima, de surpresa para você. Cai sim do bem ou do mal que você escolhe. As coisas fáceis são consideradas negativas, as boas são as sacrificadas. Você tem medo do muito bom, medo de que tudo pode mudar, então não quer nem experimentar. Elimine atitudes que podem comprometer seu desempenho. Toda atitude tem que ser fácil: levantar-se, tomar banho, fazer supermercado, trabalhar, etc. No dia a dia, tudo fácil, fácil. A melhor forma de rezar é na prática. Sexta aula. Quando a gente dá muita bola para comentários negativos, como nos anulamos? Exemplo, como você é burra, etc. Se você só der atenção ao seu centro e não mais ouvir os outros, vai chegar o dia em que você vai ver só uma boca falando, mas não vai ouvir. Você vai sentir que está impermeável e não tem mais medo de fazer as coisas que deseja, e essa atitude abre caminhos. Se não tomar a atitude de se bancar, você estará fechado porque você estará no medo. O que você está fazendo agora com você? Tente ver. Para abrir caminhos precisa de atitudes nesse sentido, onde o medo pega você. O medo é uma coisa aprendida também. Um exemplo, seus pais diziam: se você não se submeter e não fizer isto ou aquilo, assim você acostumou-se a ouvir os outros, mesmo mais tarde, já adulto. Hoje não precisa mais submeter-se, então precisa quebrar esse padrão. Em que setor de sua vida o caminho está fechado, onde não vai? Afetivamente tenho medo. Profissionalmente tenho medo. Onde está a atitude, e também onde está a circunstância? Que área está mais fechada? Que peso tem o outro, não importa quem, ou pai, marido, mãe, Deus, outro é outro e ponto final. Só você é você. A ameba do outro. Sempre o outro é muito importante. Ele lá em cima e eu aqui embaixo. O que vai ter de gente cortando o seu caminho? O outro é o grandão e você o pequenininho. Você está se segurando e isso é defesa. Aí você acreditando estar por baixo, acreditando no mal, é atingido por todo tipo de adversidade. Por exemplo, a macumba. Ela pega. Pega. Se você está na sintonia, claro que sim. Macumba, inveja, olho gordo, não são essas coisas que atingem você e sim o seu campo energético negativo. Você fica na posição onde essas coisas vêm para você. Por isso que praga de mãe pega, porque você está no negativo e ainda acredita nela. Quando acha que está fazendo justiça, que está certo, você está no mal. Não tem nada que fazer justiça, fica na sua, cuide da sua vida e não se envolva com o mal alheio. Não precisa provar o erro do outro. Não tenho sucesso porque tenho medo do sucesso, não quero estar em evidência. Sucesso sem destaque não existe. Se você não quer destaque, não terá sucesso. Sempre tem algo para o qual você se destaca. O outro está lá na vida dele, você que o está destacando. O outro faz isso com você também. Tudo você inveja, corpo, roupas, o namorado, etc. Olhe para você, quanto você se segura por causa dos outros, nas áreas mais importantes, afetiva e financeira. Nós somos espíritos que temos que conquistar a vida material. São dois grandes campos de treinamento, afetivo e financeiro. Quanto mais você temer os outros, mais você se fecha. Você sempre tem que se garantir, se fulano, por exemplo, vem falar mal de você aqui dentro, que você tem que se garantir. Não tem nada a ver com ninguém, o que o outro acha de você é problema dele, não seu. A força divina caminha com a sua garantia. Quanto mais eu estou bancando para mim, mais Deus banca para mim. Quando funciona é que está certo. Deus só nos segura quando nós nos seguramos. Não é uma fé de boca para fora, é uma fé de atitude. A gente acredita que quanto mais a gente acredita em Deus, mais temos, e é contrário, quanto mais eu tenho confiança em mim, mais tenho Deus em mim. O que fecha os nossos caminhos é o medo do que eu possa fazer. Exemplo, se eu fizer tal coisa minha mãe me mata. Somos adultos, não temos mais mãe. Se você mudar suas atitudes e seu comportamento, algumas pessoas até poderão sair da sua vida, se você ficar do seu melhor. Algumas pessoas não mais aceitarão você e terá que estar preparado para os cortes de relacionamentos. Pode até ser que não aconteça isso, mas esteja preparado para não desistir e continuar se bancando. Alguns virão dizer que você não gosta mais deles, e se você cair nesse canto de sereia, você volta a se fechar e as coisas aí que vão piorar. Você não pode se incomodar com o incômodo alheio. Vou ficar no meu melhor e não importa o outro, só eu posso segurar minha barra. E está cheio de gente querendo dar conselhos para você, sabe o que eu acho, não dê atenção, fique na sua. E tem mais, é mentira, mentira, que Deus quer que você faça o bem ao próximo em detrimento do bem que você faz para você. É mentira. O bem que você faz para os outros conta muito menos do que o bem que você faz para você. Na lei, o mais importante é você do que outros. Sabe por que promessa dá certo? Porque a pessoa banca a promessa até o fim, fica na certeza. Comece a tirar já da cabeça o medo dos outros. Um mantra, conto com as forças espirituais ajudando sim, mas me coloco na atitude de força. Eu tiro esse negativo de medo, eu banco. Ninguém, ninguém tem força sobre mim. Ah, eu estou com vontade de ir lá, agora estou indo com medo e pronto. Se palpite fosse bom, ninguém dava, vendia. Quando você banca, a coisa vem. A energia da coragem acha caminhos, espanta o mal. Não proteja sua fraqueza, o seu mundinho vai ficando pequenininho e apertadinho. Ser bom com os outros não fará de você importante sem medo do mal. Aqui dentro o mal não pode morar, e lá fora não me interessa, não é da minha conta. Quanto mais você fizer isso, mais você estará fazendo pelo mundo, pois irá influenciando positivamente os outros. Tenha ousadia, eu me ligo ao bem. Sétima aula. Abundância é a dádiva. Nós não enxergamos muito por nossa mesquinhez e nosso egoísmo. Às vezes até somos generosos com algumas coisas, porém mesquinhos com outras. O capricho com que você faz o seu trabalho é um exemplo de generosidade. Quando você está exercitando o capricho, tem exigências de ordem, limpeza, dedicação, disciplina, comprometimento, etc. A gente nunca reconhece os pontos fracos, por exemplo, ah, deu tudo errado, não sei por quê, não assumimos que não nos dedicamos. Se seu empregado faz coisa errada, foi você quem não soube gerenciar. Capricho também precisa de humildade. Você diz você é incompetente quando o seu funcionário é difícil. Se você não tem cacife para gerenciar, então não se meta. Você não funciona se quer fazer tudo na porrada. Precisamos de humildade para aprender, se as coisas não estão dando certo, tenho que reconhecer que não estou fazendo certo. Eu tenho que aprender a ter ordem, disciplina. Exemplo, eu uso, depois lavo e ponho no lugar. Se eu desarrumo, arrumo, se sujo, limpo. O espírito mais evoluído é ordeiro. A bagunça é cara, a ordem leva à harmonia. E espiritualidade é ordem. Tomo cuidado para não estragar, não desvalorizar. Quando você desperdiça, está indo contra a abundância. A gratidão. Deus quer que você diga obrigado, não. Estou obrigado, estou lhe devendo. Ninguém deve nada a Deus. Qual é a maneira realista de gratidão? É gozar, curtir você, é sentir o bem. Por exemplo, você tem um disco, você curte o mesmo. Nós somos tão ambiciosos que não curtimos o que temos, não desfrutamos. Você curte tudo o que você tem? Como você deixa o prazer entrar em você? Você curte? Se não curte, você não aproveita da abundância. Tem também o egoísta, aquele que só vê a ele. Exemplo, a aluna diz dá para mudar o dia do curso de quarta para outro dia pois é o dia do rodízio do meu carro. 1.300 pessoas vêm na quarta e ela sozinha quer que mude o dia porque ele é mais conveniente. Esse é o tipo do egoísta. Então ela chega atrasada e acha que todos têm que pagar por isso. E acha que também porque pagou pelo curso tem o direito de se atrasar. Não tem direito nem de chegar depois da hora e nem de receber de volta o dinheiro que pagou. O egoísta não consegue enxergar a multidão. Vai ver a vida dele, sempre em pressão, desordem, mesquinhez. É uma pessoa vagabunda e não é caprichosa. O capricho é amar a si mesmo, fazer o melhor. A lei da generosidade triplica as coisas quando você capricha. Tudo que você se dedica mesmo se multiplica. Quando a generosidade e a abundância se manifestam para a gente, a vida exige de nós um pensamento generoso, abundante. Você não pode trabalhar sem a generosidade. Quando você capricha em tudo, você está zelando para o seu melhor. Reconheça a riqueza de sua vida para que Deus lhe dê mais. Quanto mais feliz você será. Um pai fica feliz quando vê o filho feliz com tudo o que ganhou. É bom crescer. O empresário deslumbrado com a meta dele vai em frente, mesmo que ele não estenda esse interesse aos funcionários. Quando você curte aquilo que faz, você vai em frente. Quando você olha com carinho suas coisas, seus livros, até seu sabonete etc. Tudo você curte? Este sentimento de curtição pega a sua alma. É um trabalho de magia. Você tem que se sentir rei no seu apartamento. Tudo para você é luxo. Tem que cultuar o luxo. Agourento é agourento e pobre. A gratidão é o tesão. Quando eu estou naquele meu contentamento de fazer a coisa trai o público, quando você trabalha em vendas, por exemplo, a intuição só ocorre quando está naquela paixão de fazer as coisas. Quando eu ponho o dinheiro na frente não abre meu caminho pela generosidade. Você não pode colocar o dinheiro à frente, no entanto precisa valorizá-lo, pois assim quanto mais age assim mais ele se multiplica. Quando eu gasto bem o meu dinheiro, estou fortificando a abundância em minha vida. No altruísmo, por exemplo, o dinheiro não diminui o que você quer em troca. Mostre ao universo o que você está dando e também o que você quer em troca e, quando receber, goze com o coração, não de boca para fora. Se você não fizer assim, aprenderá através da escassez. Será que não podemos começar já a encher a vida de prazer, encher nossa aura de luxo e riqueza? Não vou me queixar de nada. Se falta algo, não é hora de olhar para isso, porque isso se torna um vício. Olhe para o que tem. E valorize. E curta. E tudo que você fizer você vai lembrar capricho, principalmente aquelas coisas que você detesta. Eu vou quebrar aquela chata dentro de mim e vou vencer. Exemplo, passar aquele monte de roupas, experimente fazer ouvindo algo que você goste muito, tipo músicas preferidas, programas de rádio, etc. Faço coisas que detesto, que não gosto mesmo, que me desafiam. A felicidade é farta, nós é que somos mesquinhos e ingratos e queremos, queremos, queremos e anulamos o que já temos, não curtimos o que já temos. Esta é a proposta de exercício, o capricho. Não vou criticar os outros, vou ser generoso, não vou deixar me contaminar pelas coisas ruins do mundo, pois tem muitas coisas boas também. Oitava aula. Nós fomos feitos para o melhor. Não temos que ter vergonha disso e nem ouvir as críticas por querermos o melhor. Não é eu quero, eu cobiço, é eu sinto. Essa coisa que gosta é uma coisa divina, é próprio da gente. Jamais se conforme com aquilo que não é o melhor para você. Se a natureza fez assim, é o nosso roteiro. Tudo que eu vejo e que gosto eu digo isto é muito eu, estou aceitando, estou encaixando aqui dentro, eu sinto, eu gosto, vou ser meticuloso, este aqui é legal, mas não é este que eu quero, não seja mesquinho, não barganhe com você. Estou me pondo na atitude de aceitar estas coisas que são as melhores para mim. Não quero ter culpa por ter aceito, eu sou certo, o que não quero é o que é errado. Eu não tenho que me sentir responsável porque outro não tem e eu tenho. Cada um está onde se põe, e eu não tenho que fazer nada para o outro melhorar. Ele que tem que fazer por si. Eu não sou o culpado por ele estar onde está. O bem é o bom, o mal é o mal. Não vamos inventar isto. Coitadinho, ele é o pobre, o reino de Deus é dele. Eu que fui atrás do que é meu e tenho que sentir vergonha por isso. Então o coitadinho sofredor é o bacana e eu o safado? Está invertido. Por quê? Porque não dou para ele. Não dou mesmo. Quem tem está bem, quem não tem, pode vir a ter, é só ir atrás do dele, está guardado, não precisa ter vergonha. Foi-nos ensinado que o reino de Deus é dos pobres. A pobreza não faz parte do espírito, não se faz nada na pobreza. Eu não posso mudar o mundo, mas minha cabeça eu posso. Eu quero chegar, pois tenho anseios maiores. Eu não sou culpado pela miséria. Se eu puder ensinar aos outros, eu vou ensinar se ele quiser aprender. Eu não tenho que levar a sociedade nas costas. Eu conquistei porque fiz certinho, se eu cheguei é porque fiz algo. Você se pune pela sua vitória. Você tem que se dar os parabéns, se não quiser cair. Tire a culpa pela vida do outro ser uma porcaria. Você vai se sentir maravilhoso com o desgraçado do seu lado. A comida está aqui no meu prato, não porque Deus deu, eu trabalhei por isso. É produto das coisas certas que fiz. Alguma coisa eu fiz para atrair. Que a culpa por ter não seja empecilho para seu sucesso. Cada dia você dá graças porque dá valor àquilo que tem. Ação de graça é o prazer da conquista, a celebração. Vamos celebrar. Podemos ajudar, estar com boa vontade, mas devemos fazer pelo outro e nem se sentir culpado por ele não estar bem. Graças a Deus que eu posso, não tem nada que agradecer a Deus não, reconheça o que você fez, pois Deus sempre dá, olha a abundância que há no mundo. Eu preciso de estímulo, reforço, não de Deus. E ele está feliz porque você está feliz, e não vai chorar amanhã. Os católicos ainda são piores que os protestantes para pregar sofrimento, tudo é difícil. Essas pregações foram inventadas pelo homem, não vieram de Deus. Não vou ter vergonha de falar que aqui estou feliz com minhas conquistas. Banca o seu sucessinho que você aprende a bancar seu sucessão. O que é bom, o que é ruim Se não é satisfatório, não está satisfatório. A gente entra no que aprendeu com a família, sem questionar nada. O inteligente questiona tudo para verificar se serve ou não para ele. Pare de se incomodar com os infelizes e também não critique nada, nem ninguém, pois tudo que você critica você pode pegar. Vamos fazer um trabalho de magia? Tudo que é bom é eu. E não vamos esquecer nunca mais disto, é um mantra. Meu olhar só vai para o que é bom, principalmente o olhar do maravilhoso. Lá dentro quer substância. Vamos selecionar o que chamar. Tudo que é ruim eu apago, é um nada, eu não critico, eu não escuto. Aquele mal interior, aquele que você já gravou, tenta intervir com você, tem que ficar lá na coisa ruim, ajudar, sentir a desgraça do outro, tem que ser humano. Já sabendo disso, você está ciente que não tem que participar, vestir o mal. Pois se fizer isso, sabe que vai atrair isso para si. Você vai se derreter todo de pena sempre que ver um desgraçado. Eu não tenho nada com isso, eu estou junto com os inteligentes, aqueles que questionam e vão, dos bons, dos felizes. Falar mal também não de jeito nenhum, fulano é um cretino. Resposta, mas eu não tenho nada com isso, cai fora da maledicência, da fofoca, não se contamine. Você precisa ter coragem para não entrar no mal, pois todo mundo que está bem é pichado. É muito difícil não entrar nessa. Muitas vezes você deixou de fazer alguma coisa por causa dos outros. O mundo a gente não muda, mas nossa cabeça podemos mudar. Eu vou assumir o melhor, minha disposição é para o melhor, o mundo não fará nada por você, você que fará. O importante é você, não os outros. Eu aceito bem, não me sinto culpado por estar bem e banco isso. Eu reconheço todas as minhas conquistas, reconheço que fiz certo e por isso posso usufruir em paz, eu não tenho nada com a situação que os outros criaram para eles. Vai ficar feliz com você, sinta a felicidade com você, está na lei da gratidão, da abundância. Não desperdice as suas conquistas. Eu estou fazendo a minha parte, não tenho nada a ver com o mundo. Isto é modéstia, você não estar querendo os problemas do mundo. Não aceito por menos, quero melhor, quero resultados. Deus é neutro, quando você faz errado, você se ferra, então não seja burro, faça o bem para você.